Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cá Por Casa, Tudo Bem. Tinha-vos dito que nesta edição iria estar no exterior. E é verdade, estou no exterior e para uma missão tão especial eu não poderia estar senão acompanhado. Mas já vou falar da minha convidada daqui a pouco. É natural que ouçam algumas pessoas de fundo, algumas vozes de fundo, algumas... É natural, estamos no parque do Drinks. Drinks é um bar, um restaurante, enfim, um bar-restaurante, restaurante-bar, o que se lhe possa chamar, em Aveiro, não fica muito longe da Universidade de Aveiro. E o estar aqui tem vários motivos. Primeiro, porque foi o local que encontramos, assim, um bocado até por coincidência. Segundo, porque esta manhã de quarta-feira, que é quando estamos a gravar esta emissão, choveu. Eu não digo a cântaros, mas a potes, a banheiras, a tudo o que se possa imaginar. E, portanto, foi, se calhar, o único lugar onde a gente poderia apanhar algum banco que não estivesse propriamente molhado. Enfim, e que fosse mais ou menos confortável. Não é desconfortável. E depois, também, porque é um lugar muito especial para mim, mas antes de vos contar essa história, dizer aos ouvintes que nós já ouvimos na abertura desta emissão Beautiful Stranger, música da Madonna. Tinha-vos dito, só a fazer jogging, muito fixe, sim senhor. Isto é pena não se ver, mas já vamos ver daqui a um bocadinho. Mas dizia eu que ouvimos a Beautiful Stranger da Madonna, que, como eu tinha dito, foi uma música que a última música que eu gravei antes de ir almoçar nessa manhã, a princípio de tarde, de 2 de julho de 1999. O primeiro não desta tarde, porque este programa vai ser exibido à tarde, o primeiro não desta tarde vai ser para a Márcia Correia. Márcia, lembras desta música, Beautiful Stranger da Madonna? Não, por acaso não me lembro, não. Pronto, eu já estava à espera, por isso é que eu disse que este era o primeiro não desta tarde. A Márcia é uma amiga minha que podia ter conhecido na universidade, mas por acaso não conheci. Só por acaso. Ela entrou só 5 anos depois de eu sair, portanto foi mera coincidência, um bocadinho mais a gente encontrava-se. Quer dizer, se eu porventura ficasse aqui 5 anos à espera que resolvessem o meu problema, ainda era capaz de a gente se conhecer aqui. Enfim, vicissitudes. Eu saí alguns anos antes, ela entrou alguns anos depois, como queiram. Conhecemos alguns pela internet e a vida permitiu-nos que nos encontrássemos pessoalmente. Esta não é a primeira vez. Mas a verdade é que hoje ela aceitou e eu desde já agradeço sinceramente por teres aceito este desafio. E sei que é um autêntico desafio de estar aqui de alguma forma presente nesta emissão. E digo de alguma forma porque, pronto, não é em direto, não estamos num estúdio, pronto, mas estás presente na emissão do Cabo por Casa Tudo Bem, que já agora é de 28, não, 20, sábado é 28 de maio, exatamente, foi o que eu disse, 28 de maio de 2016, no Canal 1. Márcia, o que é que nós vemos aqui, porque os ouvintes já devem ter ouvido algumas coisas, mas o que é que vemos aqui à nossa volta onde nós nos encontramos? Ajuda-nos a descrever. Ora, há muita relva, muitos espaços verdes, estamos num parque, portanto é normal, florzinhas, por aí algures, árvores, palmeiras também, bastantes palmeiras, consigo ver daqui muitas palmeiras, o que até é estranho, porque geralmente nos parques em Portugal costuma ser mais assim árvores... Pinheiros assim, não? Sim, mais normais, digamos assim, vê-se algumas palmeiras, temos um lago que vai... Em extensão vai quase do início do parque até à outra ponta do parque, portanto é um lago bastante comprido. Temos um campo de ténis também, por acaso estão algumas pessoas a jogar. Sim, então acho que já devem ter ouvido. Dá para ouvir o batimento das raquetes. Sim. Não é a Michelle Brito aqui, porque se tivesse aqui a Michelle Brito, acho que vocês ouviam uns gritos daqui. Exato, mas não. Por acaso as pessoas são muito silenciosas. Muito discretas, sim, sim. Mas sim, estão cerca de 6 pessoas a jogar ténis. Depois temos mesmo à saída, digamos assim, a saída ou a entrada, depende das perspectivas do parque, vemos prédios, porque há um bairro de a maior parte de estudantes. Uhum. Mesmo aqui à saída ou entrada. Que é o Santiago, não é? Não. O bairro de Santiago é muito lá para o outro lado. Ainda demorávamos pois. Cerca de 10, 15 minutos a chegar lá a pé agora. Uhum. É mais do outro lado. Mas pronto, este bairro é o que está mesmo por trás do Drinks, também daí o nome do parque. E pronto, nem na sua maioria vivem lá estudantes. Uhum. Pronto, basicamente. Gostei da parte das palmeiras, por norma o que se costuma encontrar são árvores normais. Portanto, porque uma palmeira não é uma árvore normal. Não, não é uma árvore normal, é uma palmeira. Sabes o que é que dá a palmeira? Palmas, sobretudo, sobretudo às pessoas que se portam mal, dá palmadas. Era uma piada. Ouvintes, riam-se, por favor, senão isto vai ficar assim um bocadinho. Eu vou colocar, aqui alguns, efeitos sonoros depois aqui, tipo, quando eu vou... Ora, não é uma rola, o que é que isto é? Deve ser, são brancas, brancas meias acinzentadas, portanto, deve ser pombas ou rolas ou qualquer coisa assim parecida. Pois, ou rolas não sei, elas fazem outro coisa. Exato. Pois, sei. Pombas não sei. Bom, nem sequer sabia que as pombas falavam, entre aspas. Portanto, pombas falar também é bom. Estou a ouvir rãs neste momento. Sim. Ou girinos, ou algo que se pareça. Pois é, porque estava até aqui a tentar aproximar aqui o nosso microfone do nosso estúdio móvel. Porque realmente já não tinha percebido aqui algumas. Mas as rãs não é só. As rãs não é só em lagos ou assim? Não? Pois isto é uma espécie de lago. Ah, já estamos à frente do lago? Ou o lago está atrás de nós? Está atrás de nós. Ah, que giro, não tinha Sim. essa noção. É porque, está atrás de nós. Para os ouvintes que não. Que eventualmente não saibam ainda, eu não tenho como nenhum falar sobre isto. Eu sou cego, portanto não vejo realmente nada à minha volta. E por isso eu ter pedido à Márcia também aqui a parte descritiva. Já vieste cá muitas vezes a este parque ou não é muito habitual vires por cá? Sim, digamos que todas as quartas-feiras quase venho a este parque. Pois porque é as praxes, não é? É onde o pessoal faz Sim, as praxes. Exato, exato. Então, geralmente as praxes da maioria dos cursos, digamos, acabam por ser aqui. A praxe do meu curso é quase sempre aqui, a não ser que haja outro tipo de atividade especial, mas geralmente é sempre aqui. E então, pronto, desde o ano passado até este ano, digamos que quase todas as minhas quartas-feiras à tarde foram passadas neste parque. Imagino que guardes bons momentos daqui. Sim, tenho bastantes recordações. Principalmente, não é, nesse âmbito de praxe, porque foi onde realmente estive aqui mais. Mas sim, tenho boas recordações. Muitas atividades, momentos em que me ri bastante. Quatro ciclistas, não foi? Que passaram agora aqui, não foi? Quatro sim, ou três? Sim. Pareceu que foram quatro. Sim, pois. Foram quatro. Pois, olha, também tenho boas recordações. Sabes, nós vamos ouvir daqui um bocadinho mais uma música. Isto é uma manifestação a favor dos, como já disse, a favor dos colégios privados. Não sei se é ou não. Agora até fico na dúvida se são crianças ou se são adultos. Porque quando nós passámos ali há pouco, estavam as criancinhas que te tinha dito há pouco, foram nessa direção do sítio onde estava um monte de gente e pareceu-me ser gente, pronto, tinha adultos, não é? Mas também pareceu haver mais assim jovens e as crianças foram nessa direção. Eu não sei o que é que se está a passar, se calhar alguma atividade na escola secundária ou assim, porque tem uma escola secundária ali naquela zona. Portanto, se calhar alguma atividade da escola secundária, não sei. Talvez. Eu continuo a achar que é colégio privado, sim, escola pública, não. Pronto. Eu continuo a achar que é isso. A gente daqui é que não percebe, mas eu... Sabes que eu tenho uma história muito... Gosto muito deste parque. E gosto muito deste parque porque houve uma pessoa... Que eu não vou dizer, como é lógico, o nome, porque eu não digo, a não ser que sejam convidados, eu não digo os nomes das pessoas de quem falo. Às vezes posso dizer o nome, não digo apelidos, nunca digo, às vezes posso dizer o nome, mas neste caso nem nome vou dizer. Mas sabes que eu tenho, ou tive, uma paixão secreta, por isso é que eu não digo o nome, por uma pessoa com quem há algum tempo convivi na universidade, e então uma vez vim aqui com ela ao parque. E eu tinha um grande problema, é que eu tinha uma grande aversão ao físico, máscaras, porque quando era pequeno as pessoas sentiam, olha tal, queres sentir a minha cara, olha as minhas mãos. Eu não queria sentir, eu queria avaliar as pessoas para aquilo que elas eram, desde sempre foi assim. Não queria, ah, tens uma cara muito bonita, assim, sim, eu gosto muito de ti. Não, exato. Não queria. E então, mas as pessoas insistiam, não, mas não tenhas vergonha, mas eu não tinha vergonha, só que não queria. Eles achavam que eu tinha vergonha. Então, a coisa foi de tal maneira que eu acabei por desenvolver uma aversão ao toque. A única coisa que eu ainda conseguia dar, mas era muito raramente, apesar de querer muitas vezes, mas era muito raramente, era o abraço. Porque o abraço não ia, não tocava com as mãos em nenhuma parte do corpo de ninguém. Portanto, aquela parte do, olha, deixa-me a minha cara, deixa-me as minhas mãos, olha assim. Pronto. Depois havia pessoas muito específicas, olha, sente me o meu nariz, sente me o meu cabelo, não quero saber isso para nada, não? E então, mas havia uma coisa que gostava muito, que era de dar a mão às pessoas, mas não fazia porque, por causa disso, não sei. E essa foi a primeira pessoa a quem eu acabei por conseguir dar a mão. Eu lembro que ela até me perguntou, mas tu não tens aversão ao toque? Eu disse, tinha. Foi aquela primeira pessoa a quem dei a mão. E foi uma pessoa que também tinha... Isto aqui também não é nenhum... Eu convivi com tantas pessoas nestas situações que o que eu vou dizer não é nada de novo ou nada de muito específico. Era uma pessoa que tinha as suas limitações. E conseguimos juntos fazer frente às adversidades de cada um. E ao mesmo tempo, naquela tarde fomos especialmente unidos e ela foi uma pessoa que me conseguiu então começar a fazer ultrapassar essa aversão ao físico, até hoje, felizmente. Hoje eu já tenho um bocado mais de contenção quando peço a alguém ou quando alguém me dá a mão, eu tudo muito bem, mas não costumo pedir a ninguém que me dê a mão. Mas a verdade é que já consigo tomar iniciativa bem para um abraço, já consigo, sei lá, já consigo ser muito mais expressivo fisicamente. E por isso este parque é muito especial para mim. Foi das grandes coisas boas que teve na universidade, ou neste caso inerente, mas teve. E foi algo que me marcou aqui bastante. Mas enfim... Nós vamos ouvir aqui duas musiquinhas, quer dizer, nós não, eu e a Márcia não, mas os ouvintes vão ouvir. Sometimes, da Britney Spears, e Cannot Heat, do Jamiroquai. Eu confesso que não sei se é um grupo, se é um senhor. Tu não sabes? Por acaso não conheço. Já ouvi falar, mas também não conheço. Nunca ouvi, nunca me despertou muito interesse, portanto não sei. Pronto. Recordas-te ou conheces alguma destas músicas? A Sometimes és capaz de conhecer, digo eu, não? Da Britney Spears. Assim, de repente não me estou a lembrar. É possível que sim, mas lá está. Eu também às vezes sou muito má com nomes de músicas, porque conheço imensas músicas, mas... E as pessoas também podem me dizer, conheces aquela música, não sei o quê. Não conheço, mas depois vou ouvir e afinal até conheço, simplesmente pois. Não me lembro do nome. Portanto, é possível que sim, que conheça, mas pelo nome não me estou a lembrar. Eu até cantava, se não fosse em inglês... Mas podes tentar. Essa aqui é Sometimes, Sometimes, Só sei isto. Não, mas não. Assim de repente. Também eu a cantar, não é fácil que lembres. Assim de repente não me estou a lembrar. Mas tens. Que músicas é que tu ouvias assim de que te lembres? Se é que te lembras? Quando tinhas pai 12, 13 anos? É assim, naquela altura eu se calhar não era assim muito. Alternativa, digamos assim, e eu via aquilo que estava na moda, digamos assim, na altura. Hoje em dia não, hoje em dia raramente ouço aquilo que está na moda, ouço aquilo que conheço e que gosto, procuro bandas, se gosto daquela banda ouço as músicas daquela banda, apesar da banda já não lançar álbuns há anos. Exato. Por isso, mas naquela altura ouvia muito aquilo que era comercial, aquilo que estava na moda na altura. Sabe, a passar numa sabe quando estava, exatamente. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que ainda não havia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. e alguns que não são nem uma coisa nem outra, mas parece. Exato. Portanto... Tanta criança. Manifestação! Ouvimos aqui a palavra manifestação. Era disso? Pronto. Vamos deixar a manifestação passar? É... Olha, não sei, achaste divertido. É que eu estou a ser mais perto de ouvir aqui alguma coisa fixe. Há pouco ouvi não sei o que do meu baú e a rimar com alguma coisa um bocadinho feia. Tenho a impressão. Mas... Não sei o que é na mão. Um rapaz a cantar, não é? Pois. Eu estava a passear com a prancha na mão. Ah, eu passei com a prancha na mão. É o que eu digo, isto é uma manifestação. Isto é um momento insólito, porque eu não percebi ao certo o que é que, o que, é que está sei, a acontecer. Eu não sei, eu só vejo um monte de crianças a passar atrás de uma prancha. Crianças e adolescentes. Pois. Eu, e depois houve aqui um que disse manifestação. E alguns a passar à nossa frente, não sei muito bem porque desviaram a sua rota para passar à nossa frente. Para admirar a nossa beleza. Claramente. Nós somos pessoas extremamente belas. Pronto. Puxando a brasa à minha sardinha, não querendo ser egoísta. Pois. Que nunca mais acabam. Portanto, isto... Vamos lá ver como é que vai ser, não é? Se vamos... Estou a imaginar na noite, ainda estou a passar aqui pessoas por aqui. Não, também não. Também não. Bom, mas vamos ouvir Cannot Hit, aliás, Sometimes a Britney Spears, depois Cannot Hit do Jamiroquai. E depois então vamos voltar para a nossa conversa. Estas são a 13ª e 14ª músicas dessa cassete de vídeo. Eu acho que... Não, eu ia dizer que acho que está a acabar a manifestação, mas ainda não. Continua a passar gente constantemente por aqui. Aliás, nem sequer estou a conseguir ver o fim desta fila, deste monte de gente. Engraçado, não sei porquê. Mas pronto, agora é aquela parte em que exibia assim o nosso... Mas não, nós não temos aqui logotipo, então não é aqui, senão exibíamos aqui no nosso... No nosso módulo móvel de reportagem, o símbolo antigo, não é? Mas é uma rádio, uma manifestação, é, não sei o quê, eu fazia aqui uma festa e depois eu aos gritos, como fazem os pessoal. Ainda bem crianças, não parecem tão pequeninas. Estão a cantar por alguma razão. Que bonito, estavam. Ouviste que estavam a cantar? Bem? Todos sentados! E eu estava a tentar perceber, porque houve aqui um grupo de miúdos que passou que estava a cantar Tricampeões. Portanto, isto é absolutamente insólito. Não estava nos planos do nosso programa. Mas a verdade é que, efetivamente, pronto, está a acontecer. É giro. Olha se estivesse a chover como estava de manhã. Só eu todo ao banho. Cada vez mais gente a entrar no parque. Pois. Bom, é muito giro. Bom, nós vamos então ouvir duas músicas, como já disse, Britney Spears, Sometimes, e depois Jamiroquai com Cannot Hit. Vamos ver se as condições para estarmos no parque se manterão reunidas. Eu acho que sim, porque o parque ainda é grande. Sim, isto eventualmente para. A alguma altura tem que parar, não é? Não vão chegar aqui 7 milhões de pessoas. Não é? Portanto, é uma altura de parar. Portanto, bom, mas enfim, nós já voltamos até dentro de alguns instantes. Até já! You come too close, I move away. Sometimes I run. Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. But all I really want is to hold you tight. Treat you right. Be with you day and night. Baby, all I need is time. I don't wanna be so shy. Every time that I'm alone, I wonder why. she grabs to me when I'm asleep. She says, you know that you can go much faster. I know the paper's time can be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this blind ears to use. Such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet cause I move so fast. Dancing. Hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Estamos de volta ao auditório, ainda com gente a passar por aqui, mas já está, diz-me a Márcia, que do fundo do parque já não se vê ninguém entrar, pois não? Não, não, deve estar mesmo a acabar. É, portanto, deve estar a acabar. Caminhada Solidária 2016, era isso? Sim, tinham algumas pessoas tinham um autoclante no casaco, na camisola, e dizia, consegui ler, dizia Caminhada Solidária 2016, participante da caminhada, portanto, eu não sei qual era a causa, mas é uma caminhada solidária. Pronto, é uma caminhada solidária. Olha! E acabou. Uau! Já passaram as últimas pessoas por nós. Ai, ai. Voltamos ao sossego do Drinks. Sim, que foi giro, ouvimos aqui pessoas a cantar tricampeões, isto ainda ficou aqui o tricampeões, mas a parte do é Natal e Natal não ficou, mas aos efeitos ouvimos a cantar sem Natal, foi uma coisa muito gira, pronto, o que é que se pode dizer, pronto, já ouvimos aqui a música então, agora já voltamos a ouvir as rãs, e pronto. Sabem, eu vou voltar um bocadinho atrás no meu tempo, mas também vou perguntar à Márcia, pronto, porque da forma como disseste, não tens que dizer que nasceste em 1921, porque, pronto, também quer dizer, pronto, eu compreendo que 95 anos, embora não parece, vocês ouviram falar, realmente ela não parece 95 anos, mas tem, por isso, na altura aquela que ela ouvia devia ser que Louis Armstrong... Ela, Fitzgerald, sei lá, de português teríamos aqui a Ercília Costa, que era fadista, pronto, deviam ser esses os que tu ouvias nessa altura, não? Sem dúvida alguma, absolutamente. Eu não posso ver, mas a cara da Márcia imagino que seja algo do estilo, pois, não sei quem é que esses são, mas... Está bem, sim, não vou estragar a piada, pronto. Também, não exageremos. Não, quer dizer, Luís Armstrong deve saber quem é, digo. Sim, sim. Mas agora a Ercília Costa e assim... Não, não, imagine, não. Pois. Ercília Costa foi a primeira fadista a levar Portugal além fronteiras. A gente pensa que foi a Amália Rodrigues. É curioso, exato, era o que eu ia dizer. É curioso, tendo em conta que geralmente a fadista mais famosa, digamos assim, e que os portugueses mais associam foi exatamente a Amália. Porque a Amália Rodrigues ela teve uma diferença com respeito à Ercília Costa. É que a Ercília Costa, quando ela começou, ainda não havia filmes sem ser filmes com som. Eram filmes mudos ainda. E mesmo quando começaram, fazer um filme normal, era o filme que nós conhecemos hoje, era muito complicado, porque a tecnologia para o vídeo e para o áudio era muito cara. E então nem todos os filmes havia. Houve um filme português em 31, houve um filme português em 33 e depois só em 38, ou o que é que foi. Ou seja, era muito difícil haver filmes, portanto, portugueses com som. Ora, a Aracília Costa, ela passa dois anos e pouco fora de Portugal, portanto, entre 1935 e 1937, e acaba depois por, quando volta, sim, o cinema português começa a conhecer essa expansão, mas para todos os efeitos, também não se vendiam assim discos, como se vendiam depois na altura da Amália. Porquê? Porque a Amália apanhou a altura, ela começa a cantar por volta dos 20 anos, ela apanha duas alturas importantes. Uma, a expansão enorme do cinema português, como nós o conhecemos. Eu digo como nós o conhecemos, no sentido de qual é que são as maiores referências do cinema português até 2011, 2012. Eram, na sua maioria, os filmes dos anos 40 a 60, até à morte do Tony Silva, em 1961. Mas que era o Tony Silva, era Vasco Santana, era Beatriz Costa. E esse tal A História de uma Cantadeira, que foi o filme que, acho que não se engano, foi em 1943, em que a Amália Rodrigues era a personagem principal. E então daí logo a projeção de uma grande fadista, à semelhança do que depois alguns artistas. Nós hoje temos este exemplo com as novelas. Nas novelas formam-se cantores, nas novelas formam-se bandas, naquela altura eram os filmes. Nós temos três grandes exemplos disso: a Amália Rodrigues em Portugal, o Joselito e a Marisol em Espanha, e aqui, claro, a Amália Rodrigues depois apanhou outra altura, que foi quando se começaram a comercializar os vinis. Em Portugal os vinis não se começaram a comercializar logo assim tão, pronto, tão rapidamente, mas sim, em 54, 55 já se faziam vinis cá em Portugal, e eles começam a ser lançados em 52 e cá fazem-se em 55. E sabes, a Amália Rodrigues também apanhou uma outra altura, é que a fase de ascendência da Aracília Costa é travada pela Segunda Guerra Mundial. A fase de ascendência da Amália Rodrigues começa quando a Segunda Guerra Mundial acaba e quando os países mais se unem. Quando surge a Organização das Nações Unidas, pouco depois quando surge a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, já antes tinham surgido outras, mas aquela em que Portugal, sincera, a CEE, embora só tenha sido em 86, mas a verdade é que a Europa começa a unir-se muito mais, e Portugal também entra nas Nações Unidas, portanto, há toda uma série de protocolos que se começam a desencadear, com o avanço normal da tecnologia também, que fazia com que, por exemplo, o avião fosse uma realidade que na altura da Cília Costa não era assim tanto, portanto, por vários fatores. A Amália Rodrigues teve outras capacidades, outras oportunidades, aliás, nós dou-te um exemplo muito simples. A Aracília Costa só gravou um LP e portanto, a Amália Rodrigues, enfim, foi o que ela mais gravou, foram LPs. Os primeiros discos de 78 rotações que ela gravou foi, acho que foi, gravou 16 ou 17, mas foi aqui entre 1943 e 1945. Depois foi para o Brasil, até foi lá que gravou o seu primeiro LP. E enfim, o que é que eu posso dizer? Pronto, mas voltando ao assunto, nos teus 12, 13 anos, não tens para mim dizer a tua idade, mas podes referir a alguns artistas. O que é que tu ouvias na altura? E na altura ainda ouvia música, nos teus 13 anos, nos teus 12, 13 anos, estava quase a deixar de ouvir, mas ainda ouvia alguns. Eu lembro-me assim vagamente, por exemplo, Avril Lavigne. Naquela minha fase de inícios da adolescência, ouvia-se Avril Lavigne, que estava bastante na moda. Lembro-me dela, portanto. Ouvia-se Neil também. Uhum. Também me lembro dele. E depois lá está, era aquelas tais músicas comerciais que davam na rádio, que nós com aquela idade ouvíamos e pronto, e ficávamos na cabeça e ouvíamos aquilo. Pois era, era um bocado o que acontecia comigo também. Eu os títulos das músicas só os descobri mais tarde, quando comecei a ter com acesso à internet, não é? Comecei a ouvir músicas e comecei até às vezes a pesquisar por letras, porque havia os sites das letras e, portanto, ainda hoje existem. Mas hoje muitas, isso já é um bocadinho, até um bocadinho, já não é tão importante como era antes. Eu lembro que uma vez eu partilhei um site que tinha 7 mil e tal letras, aquilo era o furor. E não sei se chegaste a apanhar, não sei se chegaste a ler disso, umas revistas que era a Bravo. Sim, essas... E que traziam as listas, as letras. Sim, sim. Essa revista foi a revista da minha, pronto, pré-adolescência, porque eu quase todas as semanas pedi ao meu pai para me comprar a revista. Bravo. Até porque aquilo trazia também um brinde sempre. Trazia, sei lá, anéis, batons, colares, pronto, um brinde assim, para as raparigas adolescentes. Eu então delirava com aquilo. Ainda devo ter lá por casa guardados alguns desses brindes, alguns colares. Lembro-me perfeitamente de um batom que saiu que vinha na Bravo, que era em forma de chupeta. Basicamente, pronto, era como se estivéssemos a pôr a chupeta na boca. Tinha assim brindes, pronto, vá, digamos, apelativos para os adolescentes, lembro-me perfeitamente, e trazia as letras das músicas. Eu cheguei a fazer um álbum, eu recortava essas páginas com as letras das músicas e depois metia dentro de uma capa. Também imagino que ande lá por casa essa capa com as letras, porque eu fazia mesmo a coleção das letras das músicas. Imagino que isso hoje já fosse inviável, não digo para ti, mas digo para os adolescentes, para aquelas pessoas que ainda estão na fase de sonhar, como nós sonhamos, como tu sonhaste, como eu sonhei, essa já não seria uma realidade, porque hoje em dia a internet permite que tu tenhas acesso às letras num instante. Sim, e não é só, e cada vez mais hoje em dia as crianças cada vez mais novas têm acesso, têm smartphones, têm acesso a, tipo, têm um telemóvel em que por isso simplesmente ligam a internet e pesquisam e têm a letra na hora ali no telemóvel, na mão. Tanto músicas como qualquer outra coisa, e eu acho que isso faz perder um bocadinho aquela essência da infância, que é, ai, gosto tanto desta música, mas eu não sei o nome, qual é que será o nome? E, não, acho que... Eu não sei se tu não apanhaste essa fase, eu apanhei-a no seu auge, tu já se apanhaste, deves-te apanhar um bocadinho mais na parte da decadência da coleção em si. Será que tu ainda compravas os jornais só para ter as novidades das músicas, ou não eras assim tão... Eu cheguei a ter um. Sim, cheguei a ter um. Acho que foi só um. Já nem lembro. Eu ia a um café, porque havia um café, havia uma senhora que fazia as cópias dos CDs, e na altura os CDs custavam 5€, as cópias, isto há 15 anos. Só que, claro, hoje em dia elas até... Enfim, 1€ e e as interesses nem é com qualidade. A senhora em questão comprava os CDs e depois fazia as respectivas cópias, e se alguma coisa não estivesse bem, ela fazia outro CD de graça. Ao menos era honesta. Era, relativamente. Porque fazer uma cópia de um CD e vender por 5€ é provavelmente lá muito honesto, mas pronto, vá. Mas pelo menos era honesta na parte em que se ficasse... Tinhas aquela coisa de garantia, sim. Sim, mas acho que, assim, pessoalmente, acho que os tempos mudaram, tudo bem que a tecnologia avançou bastante, isso é positivo por um lado, mas por outro lado veio tirar muito a essência das coisas, porque hoje em dia obtém-se tudo tão facilmente. Antigamente uma pessoa precisava de saber, sei lá, um significado de uma palavra, era preciso ir a uma biblioteca procurar um dicionário e encontrar a palavra. Hoje em dia vai-se ao Google, em 5 segundos tem-se o significado da palavra. Isso acontece com músicas, querias uma música, tinhas que ir a uma loja, uma loja que vendesse discos, compravas o disco, ouvias o álbum inteiro. Hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas precisam de qualquer coisa, o Google é a solução para tudo, basta lá colocar o nomezinho e tem as coisas em menos de 5 segundos, 7 segundos de procurar. E é engraçado, porque mesmo agora, ouvintes, aquela parte em que eu vou fazer uma pergunta, se ouvirem um foi o que veio no estalo, pronto, mas depois eu comprometo que me recupero. aquela parte do... Hoje em dia as pessoas, até os adultos, agora passam o tempo todo agarrado ao telemóvel. Tu, por exemplo, quando estás assim mais em pausa, aqui na universidade, imagino que vás ao bar do teu departamento. Tu não vês lá pôr as pessoas lá agarradas ao telemóvel lá no bar do teu departamento? Não vou ao bar do departamento, porque não há bar no meu departamento. É uma triste realidade. Afinal não me bateu, pronto. É uma triste realidade. Mas acho que não é preciso, chegar a tanto. Não, acho não, obrigado. Que... Era só para fazer a deixa. Não, porque infelizmente é verdade, o meu departamento é o único departamento da Universidade de Aveiro em que não há bar. É triste. Tens um bar ali pertinho. Tenho um bar pertinho, certo. Mas acho desnecessário que tínhamos que sair do nosso próprio departamento para almoçar ou lanchar ou tomar, sei lá, um pequeno almoço ou qualquer coisa que se pareça, enquanto todos os outros departamentos têm bar em que os alunos podem sair da aula, ir lá almoçar, ir lá lanchar, etc, etc. Portanto, os senhores reitores da universidade, estão a ouvir este programa, já sabem, um bar para o único departamento que não tem bar, embora eu acho que isto não vai servir de nada. Porque acho que já desde a pedir bar para ali, sim, até à data... Da última vez que pedimos um bar, deram-nos um micro-ondas novo. Já não foi mal. Não, já não foi mal, não. Não foi mal. Então peçam um micro-ondas novo, pode ser que vos deem um bar. Quem sabe ver resultado. Ou então peçam-nos um novo departamento, pode ser que vos deem um bar, sei lá, pronto, eles... É tipo empréstimos, a gente pede 10 mil euros de empréstimo e eles dão 6 mil, o resto são juros. Portanto, pode ser que vocês pedirem assim, tipo 20 mil, entre aspas, assim, para fazer a analogia, vocês tenham uns 10 mil que pretendem, não é? Portanto, acho que sim. Pois, dá para perceber, pelos nomes que tu dizes, que és, não que me surpreenda, mas os ouvintes para perceberem, dá para perceber que és de uma geração muito diferente da minha, no sentido das músicas que eu via, porque eu estou situado no ano de 1999 e nessa altura não havia nem Avril Lavigne, embora ela surgiu pouco depois, 4 anos depois, nem eu, ou ainda surge mais tarde, em 2006 ou 2007, acho eu. E te referiste mais alguém? E depois, não, mas depois, como é óbvio, também me lembro daquelas bandas de morangos com açúcar, que me lembro perfeitamente dos Four Tastes, das Just Girls. Exato. Dos Desert. Sim, dos Desert também, que lá está, tipo, foram bandas que marcaram também esses anos, porque pronto, nós chegávamos da escola, pelo menos falo por mim, mas acho que falo pela maioria das pessoas da minha idade, que chegavam da escola à casa, iam a correr para o sofá porque queriam ver os Morangos com Açúcar, porque lá está, era aquela novela que naquela altura toda a gente via e foi um grande sucesso, tanto que durou para aí 8 temporadas ou algo assim. Dá para pensar mais uma vez que a nossa geração é bem distinta, porque na minha altura, com 12, 13 anos, a gente corria para casa, mas era para ver o Dragon Ball. Não, mas eu também me lembro do Dragon Ball, por acaso. Também? Não é difícil, ainda mais passa. Sim, mas lembro-me de... Eu tenho grandes recordações. E então, mas sabes qual é que é a minha recordação mais bonita do Dragon Ball? É do ano passado. Porque no ano passado tive acesso aos capítulos todos. E então eu assisti aos capítulos todos do Dragon Ball. Dragon Ball Z, já comigo em adulto, ou seja, tenho perfeitamente noção das coisas, e foi tão bonito, foi uma coisa, foi mágico por outro lado, porque voltei atrás no tempo, porque hoje o António Semedo já não é vivo, o que fazia de Yamcha e o que dava, não percam o próximo episódio, porque nós também não, morri em 2005, a Bulma, que hoje em dia é Olga, no Coração de Ouro, já não tem a voz que tinha. Eu acho que o único que ainda mantém mais ou menos a mesma voz é o João não sei o quê, que é o que fazia de Vegeta, e o Henrique, acho que é Henrique, Feist, porque eles são dois, é o Henrique e o Nuno, mas eu acho que era o Henrique Feist, que é o que fazia de Son Goku. Pronto, de resto, a Maria Fernanda Figueiredo, acho que era assim, que também já não tem a mesma voz, eu já não sei se ela ainda é viva também, mas acho que sim, já não tem a mesma voz, porque já passaram 20 anos, portanto, é notório que não tem a mesma voz. Enfim, são coisas, mas eu tenho realmente grandes recordações do ano de 99. E eu proponho que escutemos agora mais uma música, depois vamos voltar para as despedidas, uma música que se chama If You Believe. Segundo não desta tarde, para a Márcia Correia. Sabes, conhece esta música, chama-se If You Believe, de Sasha. Não? Não, também não. Não estou a ver. If you believe na, na, na, não, na, não conheço, na, acho que não. É natural, a música fez muito sucesso. Ainda hoje, quem acompanhou o lançamento dessa música, se a ouvir, vai trazer-se com grandes recordações. Mas a verdade é que este cantor, ele só lançou um disco, teve dois êxitos neste disco, mas só lançou um. Só lançou um disco, não lançou mais. Foi pena realmente, porque acho que ele tinha muito potencial e tinha uma voz muito, muito suave, sem dúvida. E tinha uma coisa que hoje em dia não tem muitos dos artistas, que é arte. Ele sabia cantar, não utilizava autotune. Bom, vamos então ficar com esta musiquinha, depois voltamos para as despedidas. Será uma intervenção mais curta, nitidamente. E voltaremos então para essa última intervenção do nosso... Pergunta-te, Márcio, antes de passarmos à música, o que é que estás a achar desta... Da entrevista, digamos assim. Não é entrevista, deste programa a dois. Digamos assim, pois. Porque senão não é entrevista, quer dizer, é uma conversa. É. Acho que está a correr bem. Talvez, não sei. Não sei qual será a opinião geral, mas a meu ver está a correr bem. Pronto. Eu também acho que sim. Sasha com If You Believe. Já voltamos para as despedidas. Até já? Até já. Your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. If you believe, if you believe. Your fingers through my hair, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me, and I feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now we leave the world behind us, this moment we will share. Just you and me, that's how it's meant to be. Never wanted you so much. I feel your every breath as you gently whisper in my ear. If you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. If you believe and let it out, no need to worry. If you believe, then let it out. passa sobre as nossas cabeças um avião. Irá algures para não sei onde. Não sei se irá para norte ou se irá para sul. E até pareceu-me que eram dois, mas agora fiquei na dúvida. É um ou são dois? Eu sinceramente não consigo ver porque está-me a bater o sol nos olhos e eu não consigo olhar para cima em condições. Não vi, por acaso não vi. Deixa-me ver se agora eu consigo. Não, é por causa das nuvens. Não consigo, não. Está porque eu já mais para aquele lado, mais para o fundo. Vai muito rápido, mas não consigo. Não, mas era só um. Devia ser, porque eu avaliei uma altura em que o som parecia que vinha de frente e não de trás. Mas devia ser, porque o avião, claro, não anda devagarinho, não é? E a gente é que parece que eu ouvo mais devagarinho, mas não é. Ele anda mais rápido, por exemplo, do que eu. Eu não consigo apanhar correr atrás do avião. Não, muito menos voar atrás do avião. Era bom, às vezes. Pois, é. Quer dizer, voar atrás do avião não sei, mas voar no avião... olha, mas lá vai ele, virou para a direita. Alguns para a direita. Não sei, não consigo ver. Está mesmo a bater o sol nos olhos. Exato, e como sim, tenho sim, os olhos, sim. E como eu tenho os olhos claros, faz-me ainda mais confusão o sol. Agora falaste nos olhos claros e fizeste lembrar uma pessoa que se veio a revelar de uma das pessoas mais marcantes pela negativa na minha universidade, no meu curso. No meu curso, vá, no meu trajeto académico aqui na universidade. Eu hoje falo isto com grande descontração porque já passaram muitos anos, já passaram 7 anos desde que eu saí. E então, sabes, eu basicamente, essa pessoa disse: ah, não, Castro, tu és uma pessoa perfeitamente normal, não sei o quê, até tens uns olhos muito bonitos, sobretudo o teu olho azul, que é o meu olho esquerdo, tens um olho tão lindo. E eu depois disse a um... Olha, nós somos a um café que se chama Convívio, que eu não sei se ainda existe, mas deve existir. Existe e é basicamente a paragem de todos os estudantes. Tem que ser. Mal era. Pois, curiosamente, nunca lá entrei. Pois. Quer dizer, por acaso entrei uma vez, foi para ir à casa de banho. Pronto, ah, é bom, isso é bom. Pronto. E aquela típica coisa de... Será uma garrafinha de água, não sei o quê, não? Não, foi mesmo entrar e era a casa de banho, sim. Ah, bom. Porque, vá, calma, tenho um desconto. Eu geralmente não costumo fazer isso. E quando vou à casa de banho a algum lado, eu geralmente costumo consumir alguma coisa. Naquele caso, tive uma desculpa porque foi durante o desfile do enterro, o ano passado. Ah. E pronto, já tinha levado com tanta cerveja em cima, já tinha bebido no jantar de curso, a minha bexiga estava... pronto, a rebentar. E eu então precisei mesmo de ir lá... Nesse caso, consumir mais alguma coisa era a última coisa que te ocorria, com a certeza. Exato. Portanto... E pronto, foi só entrar, ir à casa bem e sair. Foi a única vez que entrei no convívio. Mas sim, conheço porque imensa gente diz... Ah, vamos sair, sim, vamos até ao convívio. E pronto, e ficam lá a noite toda. Sabes, cara, para mim o convívio também tem duas coisas muito, muito especiais. Tem duas datas, dois acontecimentos memoráveis. O primeiro... Foi a primeira vez que se manifestou algo em mim, porque eu só ouvi um olá de duas pessoas e depois elas lá ficaram a trocar mensagens com outras pessoas, dizendo: ah, me chamaram Vitor, que não sei o que. Era de outro curso, de outros anos, não sei o que, eram amigas de um amigo meu. E eu cheguei ao fim, vinha com este amigo meu para as residências e eu fiz-lhe a descrição toda de uma, que se chamava Joana, e toda que não me recordo o nome, e fiz a descrição das duas. Eu disse: mas tu já as conheces? Eu disse: não. Então, mas como é que tu sabes? Porque elas são exatamente assim. Pronto. E pronto, porque ele perguntou: o que é que tu achaste delas? Eu disse: ah, apesar de um olá, já não disse mais nada. Mas fiquei com a ideia que esta é assim, assim, assim, assim, assim. E pronto. A segunda foi, até foi antes. Foi uma vez que fomos ao convívio. Eu só bebi iced tea. Embora podemos dizer que não parecesse. Porque arraíamos que nem perdidos. Foi uma coisa... Nós chegamos a casa às 4 da manhã completamente perdidos de riso. Eles já deviam ter bebido alguma coisa, não sei se sim ou se não, mas eu não, de certeza. Pelo menos que tenha noção disso. O que é certo é que nós, então, houve uma altura que vinhamos a... Houve ali um momento sério, um momento lúcido, que foi essa da conversa. Tens uns olhos muito bonitos, do teu esquerdo. Eu deixei andar. E depois disse a um rapaz que comigo e que nós decidimos dar uma corrida, e eu mais à frente: olha, não digas nada, não digas nada. Mas é natural que ela ache, o meu olho azul mais bonito, sabes porquê? Eu disse, mas porquê? Porque é uma prótese. Pronto, e partimos a rir, rimos. Já assim, meio inclinados por causa do riso, porque a gente já era coisas, agora estava com tanto rir. Eu lembro que era tanto rir que eu já me doía a barriga, já, tipo, você tem sempre aquela tendência de se inclinar quando se ri, depende das pessoas. Eu tenho, quando me rio muito, assim, escancaradamente, não é que eu ouça toda a gente, mas quando me rio assim, livremente, não é o riso de piada, não é o riso de anedota como eu costumo dizer, é outro riso mesmo verdadeiro. Anedota é aquela cena do... Porquê que uma pessoa usa óculos vermelhos? Que é para ver melhor, eu uso... Ah, pois, essa é o riso de anedota. Não, mas o riso mesmo profundo. Eu já não vou aguentar para de pé, porque eu e ele, porque nós partimos a rir, e não sei porquê. Não faço a mínima. Acho que ele não tem nada de riso. Acho que é uma coisa normal. Naquela altura. E depois jantares de curso. Alguma vez ficaste sem voz? Já fiquei sem voz. Foi precisamente no ano passado, quando eu fui à casa de banho, não é? Nesse dia, no dia do desfile, eu gritei tanto que gritei tanto que na semana a seguir eu ia ter uma apresentação oral e eu não conseguia falar, eu estava afónica, tive que dizer à professora, não consigo fazer a apresentação oral, porque eu fiquei mesmo afónica dessa vez. Eu lembro-me foi de uma vez que tipo, estávamos todos a cantar e de repente, já não sei o que é que foi, calaram-se todos. Eu não sei o que é que foi, aconteceu alguma coisa qualquer que se calaram todos. Mas pronto, viram, não é? Foram todos solidários. Não foi nenhum funeral. Mas aconteceu uma coisa qualquer. Assim do nada. Então pessoal, a NTC está calado. Não sei o quê, eu não via nada. Estavam todos calados, estavam todos parados. Como criar animação. Era, chegaram a dizer que eu era o que menos bebia, porque eu não bebia nada, eu sou anti-álcool, era o que menos bebia e era o que mais festa fazia. Chegaram-me a dizer isso? Sim, eu por acaso concordo que não é preciso beber álcool para se divertir e para ter uma noite animada. Eu pelo menos falo por mim, eu vou a todos os jantares de curso, eu não bebo, eles fartam-se de beber e ainda assim eu divirto-me na mesma. Pois, depois a cena fixa é que, olha, eu lembro de uma vez uma amiga minha que me trouxe a casa, numa noite que choveu bastante, ela desviou-me das poças de água todas. No dia a seguir acordou de manhã, muito preocupada, quem é que levou o Carlos a casa? Eu disse que ia levar o Carlos a casa, mas era um bebê tanto que eu esqueci-me completamente. Como é que, mas quem é que foi? Então Sara, foste tu. Pronto, ela também há muitas Saras. Então Sara, foste tu. Não fui, eu já mal me aguentava. Mas o melhor é que ela ainda veio a guiar-me a mim, de um dos lados, e do outro lado, a guiar uma pessoa que ainda estava pior do que ela. Foi positivo, então. Conseguiu chegar ao destino, ao menos. Conseguiu, e tudo certinho. Mas é que eu nem achava que ela estivesse alcoolizada. Porque não parecia nada, quer dizer, ela falava tudo direitinho, não tinha nenhuma... Não se ria assim escancaradamente por, tipo, por nada, quer dizer, não, muito normal. Quando me contaram, eu fiquei completamente surpreendido, porque nunca pensei que ela tivesse ficado alcoolizada, mas pronto. Enfim, olha, sabem, ouvintes, a Márcia perguntou-me, assim ao princípio, o que é que vamos mais ou menos dizer, o que é que vais perguntar, não sei o quê. E eu disse-lhe quase tudo. Mas deixei uma surpresinha para o final. Márcia, queres fechar musicalmente? Como assim fechar musicalmente? Musicalmente o programa? Não, não é tu cantares. Quer dizer, podes cantar. Não. O que eu estava a pensar era, eventualmente, sugerires uma música para fechar. Uma música assim que te recorde ou a tua adolescência, ou algum momento marcante da tua vida, sem que tenhas que dizer, como é lógico. Mas alguma música que te recorde assim e que gostes? Uma música da minha adolescência. Vamos fugir de 99 para um bocadinho. Isso é muito difícil. É difícil escolher uma música assim que me tenha marcado, mas posso dizer-te algumas assim de repente que me lembra. Como por exemplo? Little Things da JoJo. Lembro-me dessa música. Lembro-me da Avril Lavigne, Girlfriend. Pronto, vamos fechar com essa, porque a Little Things eu creio que temos no nosso arquivo. Eu neste momento não tenho acesso ao arquivo, mas a Avril Lavigne, Girlfriend, sim, temos. Pode ser com essa que vamos fechar a edição de hoje. Uma música que, engraçado, é da tua adolescência, mas essa música foi lançada, até acho que faz parte ou do primeiro ou do segundo álbum dela, portanto, ainda na tua infância. Que talvez, eu não tenho assim exatamente a certeza que se bonito. Eu ouvia isso com 12, 13 ou 14, ou se havia com 7, 8 ou 9, mas é daquelas músicas que me recordo que eu via quando era mais nova. Tens alguma recordação de 1999? Não, não tenho. Não faço ideia do que é que se passou na minha vida nessa altura. Pronto. Eu tenho uma recordação de 1989, que era quando eu tinha 3 anos. Eu tenho uma recordação, só que já não me lembro dela. Pois então é o mesmo que me acontece a mim. Não, era lembro-me por acaso de uma prima minha que tinha nascido há pouco tempo e que um tio meu foi-nos lá apresentar a bebé lá à casa, e é engraçado que ela já em bebé tinha a voz mais ou menos igual àquilo que tenho agora. Nunca conheci nenhum caso do género. Pois, realmente é estranho. O chorar dela, pronto, já vês, não é? A forma que eles têm de comunicar. Mas a voz dela, eu lembro perfeitamente disso, a voz dela era igual, enfim, mais ou menos, era entendível, era calculável, ou seja, era comparável àquilo que é agora, porque era relativamente próxima. O chorar dela, a voz dela, enquanto bebé, era bastante grave para um bebé. Hoje, perfeitamente normal para uma mulher de 27 anos. Mas naquela altura, era... pronto, era assim. Olha, foi giro. Foi engraçado. Pronto. Girlfriend, para fechar a edição de hoje, como é que te sentiste estar, ainda que seja gravado, ainda que seja, enfim, como é que sentiste estar na rádio? Explana as tuas emoções. Foi melhor do que aquilo que eu estava à espera, porque sinceramente eu achava que me ia engasgar toda a falar. Por acaso não aconteceu muito, só algumas vezes. Foi positivo. Até foi uma coisa que gostei de fazer, sinceramente. E pronto, acho que até correu bem. Também acho que sim. Superou as minhas expectativas. Pronto, as minhas está dando mais ou menos dentro daquilo que eu estava. Embora eu fui mauzinho e eu disse à Márcia, bem, para aquilo que tu me disseste, estava à espera de pior. Mas claro, foi na brincadeira, porque eu próprio fui eu que a convidei, porque sabia que esta comunicação ia correr bem. E pronto, vamos fechar com Girlfriend, música então da Avril Lavigne, canadiana do Ontario. E vamos ainda voltar na próxima semana. Eu, pelo menos, vou voltar na próxima semana. Não sei se terei algum convidado ou não. Tentarei, porque acho que é giro ter alguns convidados. Alguns da rádio, outros não. Mas eu acho que sim, acho que é interessante. Para todos os efeitos, se assim não for, estarei no estúdio para realizar mais um Cá por Casa Tudo Bem. Aliás, não vou estar nada. Peço desculpa, não vou estar nada, porque na próxima semana não vai haver emissões. Só vai haver... agora o Cá por Casa Tudo Bem só vai acontecer no próximo dia 11 de junho de 2016. Daqui a 15 dias. Ouvintes, a todos então uma ótima tarde. Daqui a pouco, Central da Biografia. Voltamos a encontrar-nos então de hoje a 15 dias no Cá por Casa Tudo Bem. Girlfriend, Avril Lavigne. Hey! Thank you.